trabalhando com verbos. Siga o exemplo. Ser. Ser estrangeiro. Eu. Eu sou estrangeiro. Ele. Ele é estrangeiro. Ela. Ela é estrangeira. Nós. Nós somos estrangeiros. Vocês. Vocês são estrangeiros. Você. Você é estrangeira. Eles. Eles são estrangeiros. Eu. Eu sou estrangeiro. Ter. Não ter tempo. Eu. Eu não tenho tempo. Ela. Ela não tem tempo. Nós. Nós não temos tempo. Você. Você não tem tempo. Eles. Eles não têm tempo. Ele. Ele não tem tempo. Vocês. Vocês não têm tempo. Eu. Eu não tenho tempo. Elas. Elas não têm tempo. Gostar. Gostar de você. Eu. Eu gosto de você. Eles. Eles gostam de você. Ela. Ela gosta de você. Nós. Nós gostamos de você. Eu. Eu gosto de você. Elas. Elas gostam de você.